Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, hoje com Filipe Homem Fonseca, autor do livro A Imortal da Graça. É uma edição da Quetzal. Filipe, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado por teres vindo e por teres aceitado o convite também. Olha, antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava que te apresentasses. É a primeira vez que estás na Rádio Amália. Sim, primeira vez. E por isso eu gostava que te apresentasses ao meu auditório. Então, meu nome é Filipe Homem Fonseca, nasci em 74 e aprecio de veras fado. Por isso é bom, um grande prazer estar aqui. E obrigado pelo convite, António. Pá, muito bom estar aqui a falar deste livro que saiu agora no início de fevereiro. O que é que eu posso dizer mais sobre mim? Estou há 20 e tal anos a escrever, nomeadamente para televisão e teatro. E de 2013 para cá comecei a aventurar-me, digamos assim, a escrever romances. E este é o terceiro. Portanto, acho que é uma doença da qual já não me livro. Isso, tu, como disseste agora, começaste a escrever para a televisão, não é? Sim. Como argumentista. Sim, estiveste ligado à Enciclopédia, foi a primeira coisa onde participei, como argumentista. Isto em 97. Foi sempre algo que quiseste fazer ou apareceu por acaso? A maneira como acabei por seguir foi uma sucessão de felizes acidentes que depois, pronto, fui sabendo aproveitar, digamos assim. Mas na realidade, e é uma consciência que eu só tenho agora há relativamente pouco tempo, mas retrospectivamente penso que já era um desastre à espera de acontecer, porque passei grande parte da minha infância. Sempre fui um ávido leitor e quis aprender a ler por causa de banda desenhada. Portanto, aos 3 anos já estava doido para saber o que é que estava a acontecer em algumas páginas de bandas desenhadas que tinha e que fome que me foi alimentada pelos meus pais, pela minha avó. E depois comecei também muito cedo a escrever os meus próprios contos, as minhas próprias histórias, também em banda desenhada. Desenhava muito quando era puto. E, portanto, acho que acabou por ser uma evolução natural das coisas e tive sorte que a coisa tenha até hoje corrido bem. Pode Esse interesse pela banda desenhada ajudou-te depois na escrita para a televisão. Agora que penso nisso, não é? Sim. Pode haver aí uma relação do texto com a imagem. Sim, sem dúvida. Esse casamento entre imagem e texto foi uma das coisas e, novamente, também só tomei consciência disso mais tarde. Ou seja, um nível empírico já o tinha, mas depois fui desconstruindo os processos. Mas esse casamento entre imagem e texto foi uma coisa que me foi incutida logo desde muito cedo. E isso, sim, refletiu-se na maneira como sempre escrevi para a televisão, aquela lógica do mostra, não, show don't tell, não é? Mostra, não contes. Uma vez que temos a imagem como suporte, é sempre muito mais interessante mostrar em vez de dizer. Coisa que às vezes, dado as constrições de produção que nós às vezes temos aqui... Pois, exatamente. De vez em quando, se há um helicóptero que explode, se calhar temos de dizer que o helicóptero explodiu porque não podemos mostrá-lo, não é? Porque eu ia perguntar, não sei se é uma pergunta... Não sei. Mas eu ia perguntar se a tentação de um romancista ou de um tipo que depois viria a ser romancista não é sempre dizer qualquer coisa ou acrescentar, colocar palavras no... Sim, a escrita... Podes dizer essa tentação, não é? Sim, a escrita para quando estamos a escrever para sermos lidos e não para ser representado, seja em televisão, cinema ou teatro, é bastante diferente, exatamente por causa disso, porque é um balanço delicado entre aquilo que temos de deixar à imaginação do leitor, para ele próprio construir aquela realidade, aquele mundo, e aquilo que nós queremos, nós, quem está a escrever, queremos passar com as palavras. Muito, a nível pragmático, há logo uma diferença enorme quando estás a escrever para ser lido, seja um romance ou seja um conto, que é, por exemplo, se estás a escrever um texto para teatro, um texto para televisão, tudo o que são ações que os atores devem realizar, as didascálias, aquilo é para ser lido, é uma coisa meramente eficaz, pragmática, de faz isto, acontece aquilo. E não temos de estar a trabalhar isso, a trabalhar aquele texto, percebes? Pois, não há ali grandes segundas intenções. A segunda intenção, as camadas que, que são dadas dramaturgicamente, são dadas exatamente pela sobreposição entre o que é dito, o que é mostrado, e quando estás a escrever para ser lido, não tens o recurso à imagem, e tudo aquilo, cada palavra que é escrita vai ser lida pelo leitor. Quando tu escreves as didascálias num texto, as pessoas que depois vão ver a peça, ou a série, ou o filme, não estão a ler as tuas descrições, portanto, não existe um cuidado tão grande com a palavra, a não ser depois nos diálogos, e a outro nível, depois a parte da estrutura e isso, mas pronto, isso são coisas que não são visíveis enquanto processo, percebes? As pessoas não estão a ler o guião, enquanto que no livro estão a ler tudo. Portanto, é preciso ter um cuidado muito maior com a palavra, e é um balanço muito mais delicado, pelo menos para mim, que tenho menos experiência como romancista do que como argumentista, é um balanço muito mais delicado. O Filipe esteve então como autor de alguns sucessos da televisão portuguesa. Ele já disse aqui o Herman Enciclopédia, mas eu posso acrescentar o Contra-Informação e também Conversa da Treta. Ainda escreves para a televisão ou não? Sim, sim, sim. Eu estou agora, aliás, a escrever uma série que há de estrear, salvo erro, em abril. E já é público, portanto posso falar disso à vontade, que é uma coisa chamada Patrulha da Noite. Vai estrear, não sei ainda o dia, acho que ainda nem temos dia marcado, mas a ideia será o abril ou maio. Comédia, não? Comédia, sim, sim. Vai ser um mockumentary, um reality TV sem a parte do reality. Ou seja, é como se fosse um... Para RTP? Sim, é como se fosse um daqueles programas, um Cops, em que seguem patrulhas da PSP, da GNR, de bombeiros, do INEM, nas suas chamadas de emergência, nos problemas que estão a tratar no cotidiano, só que falso. Okay, é parece como se fosse verdadeiro, mas é falso. Acho que tem potencial, isso. Espero que sim. Durante muito tempo escreveste para humoristas, escreveste humor, comédia. Isso fez com que em alguns momentos deste teu caminho tivesses vontade de escrever coisas onde pudesses explorar enfim, um lado mais sombrio, embora é verdade que a comédia também dá espaço para isso, não é? Para explorar as sombras do ser humano, mas tiveste essa vontade muitas vezes, ou seja, houve momentos em que te sentiste farto do humor? Não tive a oportunidade de me fartar, porque também desde logo muito cedo tive a oportunidade de escrever drama. Logo em 2001 escrevi com o Rui Cardoso Martins uma série chamada Sociedade Anónima, que era um drama passado numa prisão. Escrevi, tive depois mais tarde a oportunidade, acho que em 2005 ou 2006, de escrever o Bocage, que escrevi com o Mário Botequilha. Escrevi o Dia do Regicídio, também com o Mário Botequilha. Ou seja, em teatro também escrevi o Azul a Cores, que não é de todo uma comédia. Ou seja, tive logo a oportunidade de enverdar por outros registros que não o humor, que não a comédia. Por isso... Se calhar se tivesse nestes 20 e tal anos, se tivesse sempre escrito comédia, se calhar tinha esse desejo mais marcado. Hoje em dia, acho que é uma coisa natural, ou seja, movimento-me nas duas ou mais, quer dizer, não é só humor e drama. Às vezes até gosto de ir à tragédia, aliás, esse livro é um bom exemplo disso, acho eu, porque passa um bocado pelo... Às vezes o humor é quase como um trampolim para qualquer coisa realmente dura e trágica na vida dessa. Há humor neste teu livro? Sim, há humor, não com aquela construção de comédia, aquela construção mais orientada, mais focada, em termos assim mais técnicos, não tens um setup e uma punch, uma preparação para depois descamar uma piada, não senti, nem era o meu propósito, mas não senti qualquer necessidade de tratar esse romance como uma comédia à partida. Agora, penso que existem episódios e algumas alguns acontecimentos que penso que têm bastante, bastante graça. Mas lá está, a história muitas vezes todas as vezes dita o tom com que tu a contas. Eu, pelo menos, tento que assim seja. E este livro... pediu-me, digamos, mais comédia do que os dois anteriores. Agora, se me pedissem para encaixotar esse romance numa qualquer categoria, não diria que é uma comédia, mas sim, mas tem bastante mais piada que os anteriores, acho. Chama-se A Imortal da Graça. O autor é o Filipe Homem Fonseca, convidado esta noite das Madragoas. Esta é uma edição da Quetzal. Temos de temperar também esta conversa com fados. Por isso, Filipe, que tal ouvirmos o Fernando Maurício? Eu há bocadinho perguntava-te o que é que gostavas de ouvir. Tu disseste perfeito, logo, sim. Fernando Maurício. O grande. Que chegaste a conhecer? Sim, muito, quando era muito pequeno. Que ele conhecia a minha avó e tive a oportunidade de o conhecer. Eu, muito pequenino, na altura nem sabia que estava a conhecer o enorme Fernando Maurício, mas sim, hoje em dia digo com prazer que o conheci. Rei sem coroa, não é? Fernando Maurício, vamos ouvi-lo aqui com... Olha, vamos ouvi-lo aqui com aqui. Assim se chama o tema do Fernando Maurício que vamos ouvir nesta noite em que converso com Filipe Homem Fonseca. Aqui em cada faz há uma flor. No cantanho da alma de quem canta. Aqui cada guitarra embala a dor. Quando à noite a saudade se levanta, aqui cada guitarra embalador. Quando à noite a saudade se levanta, aqui cada poema é gota d'água que às vezes mata a sede, a solidão. Aqui cada cigarro engana a mágoa e perfuma a tristeza de ilusão. Aqui cada cigarro engana a mágoa e perfuma a tristeza de ilusão. Aqui toda a distância do passado senta-se à minha mesa mansinho. Aqui as minhas veias bebem fado que nasce em cada canjerão de vinho. Aqui as minhas veias bebem fado que nasce em cada canjerão de vinho. Aqui sinto a coragem de ser eu. Ao rir do meu passado fatalista, cantando com a voz Deus me deu. Aqui de corpo e alma sou fadista, cantando com a voz que Deus me deu. Menino de cor. nunca aprendi a rezar. Não fui menino de couro, nunca aprendi a rezar. Mas aprendi este choro que a vida me soube dar. Mas aprendi este choro que a vida me soube dar. Esta mágoa na garganta com que canto os meus reveses. Esta mágoa na garganta com que canto os meus reveses. Diz o povo que quem canta reza sempre duas vezes. Diz o povo que quem canta reza sempre duas vezes. Cada verso uma oração, um Padre Nosso rezado. Cada verso uma oração, um Padre Nosso rezado. E na minha confissão vão as rimas do meu fado. E na minha confissão vão as rimas do meu fado. Nunca aprendi a rezar, a erguer as mãos aos céus. Nunca aprendi a rezar, a erguer as mãos aos céus. Mas eu sinto que ao cantar estou a conversar com Deus. Mas eu sinto que ao cantar estou a conversar com Deus. Fernando Maurício em dose dupla aqui nas Madragoas, depois de termos ouvido aqui, ficámos também com a minha oração. Fernando Maurício, que é o fadista predileto de Filipe Homem Fonseca, um convidado esta noite das Madragoas. Ele traz-nos a Imortal da Graça. Ouvimos aqui o tema, a minha oração, e eu estava com vontade. Eu sei que é daquelas perguntas pretenciosas de locutores que fazem entrevistas a autores de livros, de romances. Será que a escrita pode ser a tua oração, Filipe? E não resisti, desculpa. Sim, também não sei exatamente como é que é de responder a essa pergunta, mas sim, há haver alguma necessidade que todos nós temos de rezar, se calhar essa é a minha. Olha, se assim for, então passo muitas horas a rezar, muitas mesmo, sentado, não de joelhos, às vezes quase de joelhos, quando já se está muito cansado, mas sim, é possível. Essa ideia de que uma oração é estar a falar com alguém... Descrever é muito isso, não é? Aliás, eu diria que é mais do que estar a falar connosco, porque eu não tenho nada essa visão de escrita como nós a falar para dentro. É acima de tudo, acho eu, ou pelo menos é assim que eu encaro a coisa, uma tentativa de comunicar, de ser lido. Mesmo para quem não acredita, eu não sei que tipo de relação tens com Deus, mas a ideia de Deus é uma ideia interessante para um romancista, não é? Sim. Uma entidade que pode saber tudo. É uma ideia que pode ser interessante quando se está a escrever uma história, que a própria história revela-se ao autor ao longo, sim, do processo. Sim, de certa forma, só quer dizer, quando estás a criar um universo, mesmo que seja um universo baseado na realidade, e acabam por ser todos, por mais fantasiosos que possam ser, mas estás um bocado a brincar a Deus, não é? A criar pois o é teu isso, próprio é isso, universo. É embora o processo, continuando nessa analogia, esse processo de que o escritor é que decide a história, não é bem assim. A ideia, e mais uma vez, isto é mais o meu método, não é nenhuma verdade absoluta, longe disso. Mas a experiência que eu tenho é que as coisas correm muito melhor se a concentração da parte de quem está a escrever, a concentração for na construção do universo e na construção das personagens. A maneira depois como esse caldeirão, como é que as coisas interagem umas com as outras, é um processo de surpresa até para nós que estamos a escrever. E era isso que estava a dizer, não é? A própria história revela-se. Sim, sem pelo menos dúvida, é essa a experiência que eu tenho aqui com os autores que por aqui vão passando. Eles dizem muitas vezes isso, não é? A própria história revela-se aos escritores, a certa altura do processo. Sim, é até termos um bocado também aquela, digamos, vá, uma humildade e uma não teimosia. Concentrar a teimosia no acabar o que se está a fazer, mas não ter aquela teimosia de tentar que a ideia original que depois despoletou toda a escrita, mas não termos a teimosia de tentar manter essa ideia inicial, porque é óbvio que a ideia se vai transformar ao longo do processo e isso é muito mais interessante. Existem bastantes, mas uma que me marcou em especial, um acontecimento neste romance que, pá, eu lembro-me, era 4:00 da manhã, e quando eu chego ao ponto em que esse acontecimento tem lugar, não vou revelar para não estar a estragar, não é? Claro. Eu próprio fiquei impressionado e disse, fiquei surpreso, não estava à espera que isso acontecesse, e soltei em voz alta um "oh", não estava nada à espera que aquilo acontecesse, mas o Neil Gaiman, que é um escritor que eu muito admiro, ele costuma dizer que o segundo draft de um romance é aquela altura em que nós tratamos o romance para dar a ideia depois ao leitor de que sabíamos o que é que estávamos a fazer desde o início. Ou seja, é quase como o primeiro draft, tu deixas as coisas acontecer. Eu não trabalho exatamente assim porque eu estou sempre a rever-me a mim próprio e não escrevo do princípio para o fim, escrevo um bocado aqui, um bocado ali, depois troco de lugar, pronto. Mas essa limpeza que se tem depois no texto, essa maneira como depois se usam essas surpresas, como eu estava a dizer, que ao longo da escrita nos vão acontecendo porque as personagens já têm uma vida própria, é depois nesse voltar atrás, já tendo o texto todo pronto, e é nessa recomposição em que tornas mais, já falta de minha palavra, mais eficazes esses acontecimentos em que as coisas já não estão simplesmente a cair do céu. Quando elas acontecem são surpreendentes, mas a ideia é que o leitor pense ou sinta que, epá, como é que eu não vi isto antes? Essa é a melhor surpresa, é aquela surpresa que nos apanha tão de surpresa que nós dizemos, pá, mas isto estava mesmo à frente do meu nariz e eu nunca tinha percebido isso. E isso é uma das sensações que eu mais gosto enquanto leitor e que tento reproduzir quando estou a trabalhar, ou seja, não é uma coisa assim tão consciente que se sobreponha não é a coisa mais importante do trabalho, mas gosto quando isso acontece, e isso foi uma das vezes em que senti mesmo as personagens tomar conta, e eu fui um mero instrumento. Não podes revelar de que forma foste surpreendido aí, não é? Não podes, obviamente, mas podes falar-me da ideia original para este livro. Ou seja, qual é que foi a primeira ideia, qual é que foi o gatilho para a escrita deste A Imortal da Graça? O gatilho foi o extenso período de obras que ainda acontecem um bocado por toda Lisboa, mas houve em 2017, se não estou em erro, ou pelo menos é assim o ano em que eu tenho mais presente, havia obras por toda a Lisboa. A sensação que tínhamos é que a cidade estava toda em obras, e nomeadamente no bairro da Graça, que é onde eu moro, e sentia muito essa... Começou-se a desenhar na minha cabeça a ideia de que uma cidade em obras e uma cidade bombardeada, existe ali um ponto no meio em que são iguais, em que uma caminha para uma destruição, para um arraso, e outra caminha para qualquer coisa que podemos chamar de futuro. E esse ponto intermédio interessou-me explorar essa ideia de incompletude, de uma cidade que nunca está acabada. Daí o paralelo também com uma mulher que está sempre a preparar-se para sair, a arranjar-se para sair, que é uma recordação que eu também tenho de infância, que era, ia sair com os meus pais, e o meu pai às tantas ia esperar pela minha mãe para o carro, porque aquilo demorava sempre um bocado mais. E a analogia entre Lisboa, uma cidade permanentemente a arranjar-se para sair, foi o ponto de partida para escrever esse romance. Foi a primeira faísca, digamos, foram as obras. E depois, qual é que foi o passo seguinte? Como é que organizaste essa primeira ideia? Ou como é que começaste a dar corpo a essa ideia, melhor assim? Tu és muito organizado no início dos romances, há escritores que escrevem mesmo esquemas, fazem esquemas. Sim. E sabem como é que as coisas... Já percebi que depois, a certa altura, perdes. Sim. Um bocadinho o controle e isso é bom. Mas no início também deixas que a coisa flua ou nem por Sim. isso? Sim, eu tenho um processo muito, muito diferente... Quando escrevo romances, acho que já percebi um padrão, visto que este é o terceiro, já percebo um padrão na minha metodologia, digamos assim. Mas é um processo bastante diferente de quando estou a escrever ficção para televisão ou para teatro. Como também não tenho constrições de tempo como tenho para televisão, que as coisas são sempre muito mais... são para ontem, não é? E no caso do romance não tinha propriamente um deadline, uma data de limite, permite-me uma abordagem muito mais, à partida, muito mais livre. Ou seja, enquanto que quando estou a escrever, por exemplo, uma série, existe um desenho prévio, antes de começar a escrever diálogos, existe um desenho prévio do arco narrativo da temporada, depois dos arcos narrativos dentro de cada episódio, uma quase obsessiva construção narrativa, nível de estrutura, tudo muito bem estruturado, passa o plenário, mas tudo muito bem estruturado, para depois eu saber exatamente o que é que cada cena precisa em relação a ações e diálogos. No caso dos romances, eu permito-me fazer... faço este trabalho quase que a posteriori. E o que faço primeiro é explorar essa primeira faísca, ou as primeiras faíscas de ideia que me surgem, e escrever como se não houvesse amanhã. Escrever. Eu deitei montes de páginas fora, mais de 100. Muitas vezes faz-se aquela distinção entre o escritor que acrescenta depois e o escritor que corta. Sim, normalmente acrescentar depois é mau sinal, mas repara, eu fiz acrescentos da primeira versão para a terceira ou para a quarta, que ia pondo na gaveta, depois ia olhando para ela, fiz alguns acrescentos, mas acima de tudo muitos cortes. E não é só chegar ao fim de uma determinada versão e depois começar a deitar fora, não, é mesmo durante a escrita de uma primeira versão tu percebes de repente que há um caminho qualquer para o qual estavas a ir que não é aquilo que, uhum. não é aquilo que a história pede, ou não é aquela história que o universo que estás ali a criar também pede, não é o que aquelas personagens pedem. E ter esse desapego de poder simplesmente deitar coisas fora. Pode ser um exercício de treinar o ego a certa altura, porque há coisas boas que não servem o romance. Exatamente, sim, sim, de certa forma, mas essa frase do há coisas boas, independentemente de serem boas ou não, há coisas que não servem o romance, completamente, sim. E é preciso ter esse desapego, aquela máxima do kill your darlings, não é? Mata os teus queridos. São às vezes algumas sequências, algumas, às vezes até simples frases ou capítulos inteiros pelos quais desenvolves uma relação que é completamente contrário ao espírito da história que estás a escrever, e que só ia prejudicar a dinâmica da narrativa. E é quase como se tivesse um... vais construindo o teu próprio bloco de mármore, não é? Um cubo sólido de mármore, e depois vais tirando pedregulhos com uma picareta até ficar a estatuazinha que é o romance. E esses pedregulhos que vão saindo às vezes têm formatos muito engraçados e tu guardas numa gaveta e mostras aos teus amigos ou não mostras a ninguém ou esqueces simplesmente que eles existem, mas quando olhas para uma estátua não pensas nas pedras, nos pedaços de rocha que foram tirados, não é? A estátua é aquilo, e é aquela, todo o espaço vazio que são os pedaços de rocha que tiraste da estátua, não pensas neles, pensas no que lá ficou a fazer aquela forma, e a minha abordagem à escrita de romance é um bocado assim, é um bloco de pedra do qual eu vou tirando pedações até aquilo ficar com a forma que tem de ficar. E aqui está a estátua já esculpida. Chama-se A Imortal da Graça, Filipe Homem Fonseca, uma edição da Quetzal. Vamos agora reviver o passado com Argentina Santos.

eterna palavra amor. Há muita gente que ri e tem no riso a denúncia da sua grande fraqueza. Pode crer, ri-se de si quem ri da minha pronúncia, porque ela é bem portuguesa. Ri-se de si quem ri da minha pronúncia, porque ela é bem portuguesa. Depois de reviver o passado, ouvimos também este A Minha Pronúncia, e há pouco eu e o Filipe Homem Fonseca, o convidado desta noite das Madragoas, conversávamos a propósito desta pronúncia de Argentina Santos, desta maneira muito peculiar de dizer cada palavra. É esse o principal objetivo também de um escritor, encontrar a maneira própria de dizer as coisas, não é? Encontrar a própria voz, é uma expressão que se usa muito. Sim, eu por acaso não tenho essa... Não tens essa obsessão? Não, nem ambição, nem vontade. Não tenho qualquer tipo de... Cada história é uma história e pede uma voz diferente. Eu acho, aliás, que de trabalho para trabalho, independentemente de haver alguém que diz epá, percebi que isto foi escrito por ti, ou isso a acontecer é um acidente, digamos. Mas isso é bom. É um acaso. Não. Sim, não digo que não, mas o que eu acho é eu não tenho interesse nenhum em que a minha voz... E, aliás, quando estás a escrever teatro, ou televisão, ou cinema, o ideal será até que a tua voz nunca se sobreponha à voz dos personagens. E eu também tenho um bocado essa... Tenho bastante esse cuidado quando estou a escrever para ser lido. Não, há coisas que são ditas... Este livro não o escrevi na primeira pessoa. Os anteriores, sim. O primeiro, então, é na primeira pessoa, mas contado por três pessoas diferentes. E eu não tenho peixe absolutamente nenhum em pôr essas pessoas, mesmo que às vezes seja descrito depois na primeira pessoa, portanto, eu, a dizer coisas completamente contrárias às minhas crenças, às minhas convicções. Porque é o que aquela personagem acha, é o que aquela personagem pensa. Mas arranjas maneira de a julgar de alguma maneira? Se acontece é um acidente ou um acaso, não digo acidente, mas é um acaso, e só se isso for importante para a história, sim. A história é rainha e senhora de tudo o que eu escrevo. A forma tem de se adaptar à história, ao conteúdo. Cada livro pede uma voz, ou cada série pede uma voz, e esse acho que é o maior desafio, é tu poderes, de certa forma, eu costumo contar esta história que não tem tanto a ver com a autoria, mas de certa forma também, mas é uma história contada acerca de atores, pelo David Mamet, num livro que me é muito, muito querido, uma coisa que se chama Truth and False, depois tem um subtítulo que é qualquer coisa como... Senso comum e heresia para o ator. Se não é isto, é muito parecido, mas é um livro do Mamet acerca do que é ser ator e da metodologia de trabalho dos atores, e ele conta uma história que na idade média de saltimbancos que andavam de um lado para o outro a fazer pequenas peças, que quando morriam esses atores eram enterrados em encruzilhadas porque as pessoas tinham medo de ver aqueles seres estranhos que ora eram uma coisa, ora eram outra radicalmente diferente, e a única lógica que tinham para explicar aquilo é que baixavam espíritos nos atores, porque eles eram uma coisa e depois em palco transformavam-se completamente e tinham atitudes completamente dispares daquilo que tinham tido antes, e depois quando faziam outra peça, outra brincadeira, eram outras pessoas, transformavam-se de atuação para atuação, e mesmo durante a atuação, fazendo vários papéis, eram pessoas diferentes de momento para momento. E mesmo enquanto escritor é isso que me interessa, é ter essas vozes diferentes e essa esquizofrenia, se quiseres. A meio do processo de escrita deste romance, houve algum espírito que tenha descido sobre ti e que te tenha marcado particularmente na escrita deste livro? Sim, constantemente. Isso é uma das melhores Que, acho que, quem é que dizia a frase, não sei se era Carole Parker, algum escritor, ou neste caso uma escritora, que dizia que odeio escrever, adoro ter escrito. E é um bocado isso, ou seja, o processo em si há pior, não é? Há trabalhos piores, não me estou a queixar de certa forma. Epá, mas quando estás 16 horas, e isso é muito comum, 16 horas agarrado a um texto, é um bocado um chapadão no pelo, digamos assim. Dito isto, é essa vertigem de estares muito tempo dentro de um universo que não é o palpável, este cá fora, que te permite alcançar um estado, vá, em que baixa em ti essas personagens todas que tu vais cozinhando. E isso é o que para mim é mais aprazível no processo, é na manhã seguinte a teres escrito qualquer coisa, ou na semana seguinte, quando tu revisitas algumas das coisas que escreveste, e mais ainda quando vês coisas que escreveste há 6, 7, 10 anos ou mais, tu já não, de forma alguma, te identificas com aquilo é uma coisa que não tem nada a ver contigo. Isso passou muito tempo e tu não te identificas, até tem alguma... uma explicação. Agora, o que é realmente engraçado é de um dia para o outro tu dizes, mas foi eu que escrevi isto, sabes? Não, não tens noção absolutamente nenhuma de onde é que aquilo apareceu. Isso eu acho que é muito, muito engraçado. Isso aconteceu, o meu segundo romance é todo ele assim. Eu olho para ele e não sei de onde é que aquilo veio. Hoje em dia aqui se faz folheio... um tanto de mistério, não é? É pá, sim, não sei. Quanto mais não seja por não ter explicação ou não conseguires encontrar uma explicação. E... Sim, porque é que me deu para escrever aquele livro, percebes? Porque há bocado perguntavas-me qual era a faísca que deu origem a esse, à Imortal da Graça. O anterior, o Há Sempre Tempo para Mais Nada, eu não te saberia responder a essa pergunta. Pois. Aquele livro aconteceu. E sei depois qual foi todo o processo, o mecanismo, como é que cheguei àquele livro, mas o porquê daquilo ter... o porquê de eu me apetecer contar aquela história, não sei explicar, mas isso eu acho muito, muito, muito interessante. Essa... isto, pronto, voltando um bocadinho atrás para não estar aqui a estender, mas quando dizias da voz do escritor... Primeiro, acho que isso é uma coisa muito, muito difícil de atingir. E se algum dia o atingir, ficarei, obviamente, muito, muito contente. Mas não é o meu objetivo principal. O que eu gosto mesmo é de ter vozes diferentes para histórias diferentes. E a cidade, a própria cidade, é uma voz deste livro? Sim, sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, para mim não há dúvidas, se calhar há leitores que dirão o contrário, mas até agora não aconteceu também, mas sem dúvida. Aliás, não é à toa que uma das personagens, uma das protagonistas do livro, tem exatamente o mesmo nome do bairro, Graça, e mais do que um palco, a cidade é ela própria a protagonista. Eu tentei fazer essa indistinção entre os personagens e a cidade onde habitam. Uma ideia que também me é muito, muito recorrente, e nesse sentido, lá está, se calhar estou a construir aqui uma voz sem me ir apercebendo, e vou-me apercebendo assim em conversas como esta, mas aquela ideia de que o local onde vivemos, onde estamos e o que aquilo faz de nós. Neste romance, a ideia de espaço onde nós... crescemos, ou onde encontramos essa incompletude, esse ponto intermédio entre o crescer e o morrer, está muito presente, uma vez que é o bairro da Graça, estando cercado por obras que não permitem aos inquilinos, às pessoas que moram no bairro, não conseguem sair, estão como que ali presos. Sim. E depois percebes que estão presos, mas mais que isso, estão barricados, são as últimas recentes de Lisboa, as velhinhas que ainda têm as rendas possíveis de serem pagas e que, portanto, ainda não foram postas a andar, e que os senhorios esperam que elas morram para poderem alugar a casa, assim, há atores de Hollywood, e cada vez que há uma delas que não morre e que se safa ao último minuto, existe um ator em Hollywood que começa a chorar sem saber porquê. Portanto, essa ideia do espaço enquanto definidor dos nossos percursos de vida, eu penso que está muito presente nesse romance, sim. Há bocadinho que falava, logo no início da conversa, falavas-me de uma tragédia, da tragédia deste livro. A tragédia deste livro é também uma tragédia social? Sim. Eu não, repara, eu não, não, não, não vejo esse livro como... Passa-se em Lisboa, passa-se nesta Lisboa, mas há falta de nenhuma maneira de explicar. Se esta Lisboa for uma nota musical, for um si, talvez que essa Lisboa seja um si quase bemol. Quase bemol. Não é bem bemol, mas é quase bemol. Isto para dizer que não houve uma... Não houve uma obsessão com esse lado de crítica social, nem houve uma obsessão com uma colagem ao real. Não é um livro realista. Eu permiti-me aí algumas, sei lá, alguns traços de, não sei se lhe posso chamar realismo mágico, mas tens coisas do tipo a Rosalina, que é uma personagem que vive num prédio que se está a afundar. E não se percebe, pelo menos à partida, não se percebe se o prédio está a afundar. De que forma é que está a afundar? Está a afundar. Ela primeiro vivia no primeiro andar, mas depois o prédio afundou, teve de passar para o segundo. Depois do segundo teve de passar para o terceiro, porque o segundo já estava debaixo do chão também. E não se percebe se o prédio está a afundar por causa das obras e o escalavragem geográfico da cidade que vai fazendo as fundações. E no fundo uma metáfora sobre a identidade e sobre as características de Lisboa, mas que vai fazendo afundar o prédio, ou se é uma coisa mais pessoal dela, um peso de uma qualquer culpa que ela carrega, que está a fazer com que o prédio afunde. Mas mais uma vez é através dessas liberdades, digamos, em que a cidade é mais personagem e menos espaço de ação. Quando tens uma reação física ao tal escalavragem geográfico que Lisboa foi alvo, essa perda de identidade, a ideia de que Lisboa vai são muitas, que vai ficando submersa por camadas, e existe outra Lisboa por baixo desta, e por baixo dessa existe outra, e mais que isso, existem outras Lisboas que estão à espera de baixar em nós, porque ainda vem muita, muita construção, muita mudança. Portanto, sim, existem um lado de crítica social, mas não foi de forma alguma assim o meu primeiro o alvo, sabes? Objetivo. Não foi, vou escrever um livro acerca da gentrificação. Ela existe no livro, as personagens têm uma opiniões muito, muito fortes sobre ela, umas a favor, outras contra. Existe uma ideia de inevitabilidade, de que dentro do que é justo e do que não é justo, as coisas vão acabar por arrumar-se. Isso talvez seja uma esperança. E depois a ideia de que há coisas que só se arrumam se nós as arrumarmos, que também não é só o deixa ver como é que corre. Também existe um lado proativo em relação ao sítio onde nós, como lisboetas, temos a responsabilidade de zelar pelo bem-estar de quem aqui vive, de maneira a também sermos mais hospitaleiros, de receber todas as visitas de uma maneira mais, que nos mostre mais enquanto lisboetas e sem descaracterizar a Lisboa. Porque há muito aquela ideia de que para algo crescer, para algo se transformar, há que não perder a identidade. É diferente mudar as características, e modernizar não tem forçosamente de implicar uma perda de identidade. Essa será, se calhar, a linha mais sublinhada a nível de crítica social que o livro poderá ter. Filipe Homem Fonseca, convidado esta noite das Madragoas, não temos mesmo mais tempo, falámos sobre o livro A Imortal da Graça, uma edição da Quetzal. Filipe, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa nestes minutinhos finais, alguma coisa que queres mesmo dizer? Quero só agradecer o teu convite, dizer que gostei muito desta conversa, muito obrigado, e também agradecer a quem nos esteve a ouvir, e deixar aqui um enorme abraço à Rádio Amália. Muito bem, Filipe. Nós agradecemos, agradeço também por esta conversa, e o convite está feito. Volta quando quiseres. Despedimos-nos com o Fernando Maurício, a Igreja de Santo Estevão. Há bocadinho disseste-me que cresceste em Alfama, ou passaste algum tempo em Alfama? Não, sempre cresci entre Os Anjos e a Graça. A minha avó era de Alfama. Ok, sim, ok. A tua avó era de Alfama. Sim. Portanto, nada melhor do que terminarmos com esta Igreja de Santo Estevão, Fernando Maurício, e fica também a sugestão literária de hoje. É o novo romance do Filipe Homem Fonseca, A Imortal da Graça, uma edição da Quetzal. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, houve em tempos guitarrada. Na igreja